trabalho, serviço. O que que é isso? Acordo bem cedo, missão, encontrar emprego, ônibus lotado, mal alimentado, vários do mesmo jeito, olhares em que só vejo insegurança, o corpo de pé, mais adormecida a esperança. Pela janela noto boas condições, privilégios, contando moedas para o meu retorno ao inferno. Nessa curta viagem vejo dois mundos, onde sou um degrau a ser pisado na escada do futuro. Sirvo pra servir, do básico ao acabamento, barrado na entrada, porta fechada, suspeito o elemento. Minhas mãos calejadas deram não muitas gravatas, o suor de meu rosto ainda limpa suas privadas. À procura de mais uma chance, ó, aqui estou. Chegou minha parada, minha jornada começou. Avenidas, endereços, entrevistas, imploro. Dou meu sangue por um subemprego, por favor vem logo. Currículo não tenho, mas me empenho, palavra de homem. Minha agonia se soma à de todos os meus clones. À de todos os meus clones. Mas Nunca posso desistir, não posso desistir, não. Não posso desistir, não. Não posso desistir, não. Nunca posso desistir. Não posso desistir, não. Nunca posso desistir. Bater de porta em porta, o que vier aceito. Lavador de chão, peão, servente, pedreiro. Aceito o que tiver, de braços abertos, só pra ver meu filho com um caderno. Não hei de me render, meu senhor és forte. Um centavo honesto é um milhão perante o ouro do revólver. Mesmo que do lixo tire meu sustento, da sobra do restaurante, meu alimento. O dinheiro é necessário pro comer, pro vestuário. Me contento com diárias, mas meu sonho é um salário. E na carteira de trabalho vê o azul de uma caneta. Hoje não realizado, no céu, estrelas que iluminam meu desgosto, meu entristecer. Juntamente uma pergunta e prego algum porquê. Talvez porque o segundo grau não tenha completado, ou pelo endereço do meu lar, do meu bairro. Entre o endereço de firmas, perdi meu vale transporte. Dormi fora de casa, não pode. Se eu pedir, eu sei que alguém vai me ajudar. Mas sai fora, vagabundo, tu quer é se drogar. Não, senhor, sou pai de família, trabalhador. Por favor, senhor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Por favor, senhor, me ajuda. Mas Nunca posso desistir. Não posso desistir, não. Não posso desistir, não. Não posso desistir, não. Nunca posso desistir. Não posso desistir, não. Nunca posso desistir. Não posso desistir, não. Achei uma cobertura, vou deitar, tentar dormir. Espero que ninguém venha se divertir. Minha carteira de trabalho em branco vira um diário, onde a caneta escreve um triste fato. Mais um dia cansado, sem emprego, porta se fechando, o caminho mais estreito. Escutando insultos, vítima do preconceito. Não contrato bandido, não contrato preto. Pros homens um suspeito, humilhado pela madame. Sou com sangue e como se não fosse o bastante. Sem emprego, sem experiência. Será que vou acordar com consciência? E ver minha família sem um salário? Ou será que essa noite morrerei queimado? Ou será que essa noite morrerei queimado? Não posso desistir. Vou ter que prosseguir. Pois a caminhada é a dona nação. É triste, meu irmão. Ver meu filho sem o pão. Mas se hoje eu não consigo, amanhã eu vou atrás. Meu filho não vai mais chorar. Minha mulher vai se alegrar. Uma vida boa. Uma vida boa eu vou lhes dar. Hoje eu sei que sou capaz. Tirarei as amarguras, o sofrimento, a dor sem curar. Estarei tudo aquilo de bom eu sei. Que derrotado, que derrotado nunca serei. Nunca serei. Derrotado, nunca serei, nunca serei, nunca serei, nunca serei. Mãe, por que o papai tá demorando? Será que vai trazer o brinquedo que quero tanto? Eu vejo nos teus olhos que você tá preocupada. A senhora sabe de alguma coisa e não quer me dizer nada. Não, não, não é nada não, com as contas que tenho pra pagar. Vai assistir o desenho que já vai começar. Mas a esperança e o desenho foram interrompidos. Acharam na noite passada o corpo de um mendigo e uma voz inocente que não hesita em dizer. Que não hesita em dizer. Não, não hesita. E uma voz inocente que não hesita em dizer: mãe, olha o papai na TV.